senhores me dão licença, vou contar minhas paixão. Isto foi acontecido numa noite de São João. Meu amor me abandonou, me fez esta ingratidão. Me deu uma dor no peito, com vontade de chorar. Ai, ai, ai, o meu coração doeu, hora e meia sem parar. Daquele dia pra cá, não tive mais alegria. Eu deitava em minha cama pra dormir, mas não dormia. O meu sentido era em ti, nenhum momento saía. Meus amigos me consolavam, mas nada me distraía. Ai, ai, ai, você não me compadece, mas arrependerás um dia. Por ela vivo sofrendo a triste recordação. Eu canto com sentimento, com a viola na mão. Vou cantando obrigado, quase morto de paixão. Ai, ai, ai, eu canto com sentimento, que faço tremer o chão. Foi passado um certo tempo, ai, ai, ai. Foi passado um certo tempo, dela já tinha esquecido. Ela veio me procurar, diz que tinha arrependido. Eu nem pra ela liguei, por mim já tinha morrido. Pois agora já é tarde, pra você não foi valido.